Acredito no amor de Cristo, o meu mestre sempre cuidará de mim até o dia da glória celeste. Acredito que dura para sempre, nunca desamparará todo aquele que com fé o sente, que amor incomparável.